Segura aí, vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Mandar um freestyle legal. Mandar uma rima improvisada pra agitar a quebrada. Deixa legal a molecada e contagia a mulherada. Vem com a gente, família. Mandando um improviso, tô chegando na humildade. Represento da antiga. Viva a sabotagem, viva a facção, viva racionais. Mandando minha rima na palavra, eu não tô a mais. Se liga aí, escuta o meu termo. Não julgo as palavras, pau no cu do governo. Chega Luciano, manda um improvisado. Chega meu parceiro, tu é meu aliado. O governo erra, agora eu vou falar. Meu nome é Luciano e represento Osmar. Chego naquele flow, sempre fazendo o show. A gente tá aqui, não é a mais, sempre sagaz. As quebradas chegando na humildade. Assim que se conquista uma cidade, consciente com informação. Assim você derruba qualquer corrupção. Em salão, então eu passo a bola pro mano severo, pros mano fica esperto. Então parceiro, eu vou chegar no improvisado, mandando um 60, aê pra quebrada, tu tá ligado. O México 70, sangue bom, conexão com o Japuí. É só irmão, fechamento, parceiro, eu não vou falar muito. Aê, tá ligado? Esse é o intuito. Então chega pra rimar, aê parceiro, que quiser mandar o free, chega junto, é só vir. Salve, salve família.